solidão e o desespero têm tentado me parar. Não vejo solução e nem saída pra minha vida. Cansado e sozinho, sem forças para continuar. Em meio ao deserto, aqui não é o meu lugar. Aí eu andei à procura do amor, encontrei alguém que tanto me amou. Conheço, eu me aproximo mais. Foi só em ti que encontrei a verdadeira paz. A verdadeira paz. O seu amor veio ao encontro do meu coração. Agora eu vivo feliz, adeus, solidão. Mas foi só em ti que encontrei a verdadeira paz. A verdadeira paz. O seu amor veio ao encontro do meu coração. Agora eu vivo feliz, adeus, solidão. Jesus me libertou.